Seção 13 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Diego Queres. Antologia Brasileira. Coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Pedreira, de Aloísio de Azevedo. Aloísio Azevedo, Maranhão. Irmão de Arthur Azevedo, Aloísio mostrou aptidões bem diversas daquele, fazendo-se romancista. E romancista de real e incontestável merecimento. Os seus tipos são pintados com firmeza e as descrições locais são admiráveis de verdade e de precisão. A linguagem é correta, tendo, entretanto, notável originalidade no dizer e no narrar. Tem sido jornalista. Foi professor desde muito moço. Guarda livros, chegando mesmo, com o momento crítico da vida, a ser gerente de hotel. Os seus livros de maior nomeada são os romances O Mulato, o primeiro que escreveu, O Coruja, O Cortiço, Casa de Pensão, Mistérios da Tijuca, Filomena Borges, A Mortalha de Alzira, O Livro de uma Sogra, etc., e o livro de contos Demônios. Tem escrito alguns dramas, comédias e revistas, quase sempre de parceria com Arthur Azevedo. Pertence atualmente ao nosso corpo consular, cujo concurso fez, tendo nota de distinto. Tem em preparação um livro sobre o Japão, onde esteve como nosso cônsul. É da Academia Brasileira de Letras. A Pedreira. Meio-dia em ponto. O sol estava a pino. Tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro, num dia sem nuvens. A pedreira, em que ela batia de chapa em cima, cegava, olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra. Nada mais que uma grande mancha branca e luminosa, terminando pela parte de baixo no chão, coberto de cascalho miúdo, que ao longe produziu o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima, na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras, bem negras, sobre o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da imponente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo. Os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças, algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos, outras já prontas para seguir à espera do animal, e outras, enfim, com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda, por cima de um vestígio de rio, que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol ardente, havia uma ponte de tábuas, onde três pequenos, quase nus, conversavam assentados, sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para adiante, na mesma direção, corria um vasto telheiro, velho e sujo, firmado sobre colunas de pedra tosca. Aí, muitos portugueses trabalhavam de canteiro, ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida surgiu uma oficina de ferreiro, toda travancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro. Em volta da bigorna, dois homens, de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho como dois diabos, martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa. E ali mesmo, perto deles, a forja escancarava uma goela infernal, de onde saíam pequenas línguas de fogo, irrequietas e gulosas. João Romão parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros: "Ô Bruno, não se esqueça do varal da lanterna do portão." Os dois homens suspenderam por um instante o trabalho. "Já lá fui ver", respondeu Bruno. "Não vale a pena consertá-lo. Está todo comido de ferrugem. Faça-lhe um novo, que é melhor." "Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair." E o vendeiro seguiu adiante com o outro, enquanto, atrás, recomeçava o martelo sobre a bigorna. Em seguida, via-se uma miserável estrebaria, cheia de capim seco e excremento de bestas, com lugar para meia dúzia de animais. Estava deserta, mas no vivo fortum exalado de lá, sentia-se que fora habitada ainda aquela noite. Havia depois um depósito de madeiras, servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro, tendo à porta troncos de árvores, alguns já serrados, muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. Daí a pedreira restavam apenas uns 50 passos, e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída, que sujava como cal. Aqui, ali, por toda parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta. De outro, aperfeiçoavam lajedos à ponta de picão. Mais adiante, faziam paralelepípedos a escopro e macete. E todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da forja, e o couro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada. Tudo dava ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbedos de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra. Pareciam um punhado de demônios, revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando, sem um gemido, que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra. Tinha-o cara a cara. Mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo. A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas, que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez, com o efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando sobre um precipício miseráveis tábuas, que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. Fim da sessão 13. Gravado por Diego Queres.